um desconhecido em Marselha. No primeiro dia de junho de 1829, os habitantes de Meyrans, um lugar pobre nas proximidades de Marselha, viram chegar um homem ricamente vestido, acompanhado de dois pajens. Ele se dirigiu resolutamente para uma casa humilde situada no fim da rua. Quem o viu ficou pensando o que um senhor tão fino fazia ali. Diante de um casal de jovens que o recebeu, perguntou educadamente: "Faz muito tempo que moram aqui?" "Não, senhor", respondeu o jovem, "desde que nos casamos há 3 meses. Sabem quem ocupava essa casa antes?" "Não sabemos, senhor. Talvez alguém do bairro, um morador mais antigo, possa informar." Uma velha senhora que vivia na casa ao lado informou: "Essa casa ficou desabitada por mais ou menos 15 anos. Antes morava aí um senhor bastante idoso que morreu." Lágrimas correram pelas faces do fidalgo ao ver o lugar onde seu velho pai exalara o último suspiro. Passados alguns momentos embaraçosos em que tentou disfarçar sua emoção, agradeceu a informação e dirigiu-se à colônia dos catalães, no bairro dos pescadores. Lá ficou sabendo que Mercedes abandonara a vila há mais ou menos 13 anos. No dia seguinte, o jovem casal que morava na antiga casa de Louis Danté foi comunicado de que daquele dia em diante não precisaria mais pagar aluguel, com a única condição de que cuidassem da casa com muito zelo. O quarto onde antes vivia o antigo morador deveria ficar sempre livre. O fidalgo que os havia interrogado no dia anterior havia comprado a casa. O estranho personagem partiu, deixando todos os moradores do bairro muito curiosos sobre a sua identidade.